Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao novo Conversas de Esquina, agora em modo 2015. Maroon 5 a dar o pontapé de saída na edição 2015 das Conversas de Esquina, novo programa, novo ano e também novo convidado. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela tua presença, José Coimbra. Pá, muito obrigado eu pelo convite. Conseguimos finalmente aqui agendar uma data depois de muitas conversações. Parecia quase o mercado de inverno. E essas negociações têm uma história, porque as primeiras mensagens que tu enviaste eu só as vi para aí 6 meses depois. Ah, pois sim. Isto é uma história engraçada, porque tem a ver com uma pasta no Facebook que era, já não existe, que é a pasta Outras, uhum. Que, para onde iam as mensagens das pessoas que não são tuas amigas no Facebook. Exatamente. Que era o nosso caso. E então eu só vi essas mensagens meses depois e, pá, e pronto, a partir daí começámos a negociar esta vinda aqui e é um orgulho porque já vi que isto é um programa de grande sucesso. Agora só não percebo não é porque é que depois de Carolina Torres venho eu. Isto é uma... Enfim, são escolhas. Há fãs deste programa muito desiludidos neste momento. Não, mas ano novo, vida nova e pergunto-te, Pode-se invocar a palavra saudade quando falamos do café da manhã? Nenhuma. Não? Não, foi um tempo bom. Foram muitas manhãs, muitas horas, enfim, bem passadas, mas não tenho saudades daquele tempo. Tenho a minha vida agora, tenho uma vida nova, que gosto bastante daquilo que estou a fazer na RFM, e não tenho saudades daquele tempo. Eu não vivo muito a pensar naquilo que fiz. Não gosto muito de ouvir música antiga, por exemplo. Ficas com essa deixa. Sim. Não gosto mesmo de ouvir música antiga. Ou seja, eu vivo muito virado para aquilo que está a acontecer e que ainda há de vir. Não fico a pensar no que já passou. E o Café da Manhã é uma página de que eu me orgulho bastante. Foram 10 anos de liderança. Não foram só 10 anos de Café da Manhã, foram 10 anos de liderança na rádio em Portugal. Mas já passou. És um José Coimbra anti-saudosismo. Pode ser o teu cognome. Sim. Não gosto muito de... Lido mal com o passado, não gosto, já passou. Sim. Não gosto muito de ver fotografias, não gosto muito de pensar era assim, era assado. Não, gosto mais de perspectivar aquilo que aí vem e preparar o que há de vir do que pensar no que já foi. O que já foi, já passou, já Mas, não interessa. Mas tiraram-te o café da manhã? Esta é uma boa pergunta. Sim, tiraram. Não estava à espera da decisão, mas rapidamente apercebi e aceitei-a. Houve alguma mágoa, sentimento de traição ou tudo isso foi superado muito, muito rapidamente? Houve uma surpresa inicial, não contava com a decisão. Houve um choque inicial que durou... 2-3 dias, e depois acabou, e depois há uma vida nova que começa, mas não esconto que fiquei surpreendido com a decisão na altura, mas enfim, percebi a decisão, porque há diretores e há... para isso mesmo, para tomar decisões, sim. E há administradores para tomarem as decisões, e eu sou uma peça na engrenagem e tenho que andar para a frente. E nessa altura, nessa decisão, nessa comunicação que te fizeram, em alguma vez ponderaste aquilo que é o amor à rádio? Não, isso não mudou nada naquilo que eu sinto pela rádio, onde eu estou há mais de 20 anos, há 25 anos, ou não sei quanto. Isso não mudou, isso foi uma página que mudou na minha vida, mas não vem pôr nada em causa naquilo que eu sentia pela rádio e pela RFM concretamente. Quer dizer, foi só um choque inicial, foram só 2-3 dias até perceber o que é que estava a acontecer, mas não vem pôr nada em causa naquilo que eu penso que é a rádio, não é? E que José Coimbra entrou no Café da Manhã e que José Coimbra saiu do Café da Manhã. Em 10 anos, no que é que mudaste? Bom, acho que isso, mal seria se não fosse assim, acho que saí de lá melhor, não é? Saí mais bem preparado, saí, enfim, com muitas histórias para contar, com uma experiência maior. Acho que melhorei as minhas capacidades, ou seja, entrei sem saber como e saí sem saber como também. Mas foste constante. É, sim, fui constante. mas saí melhor, acho que... e como é que eu tenho de dizer isto? Saí no meu melhor momento de forma. Acho que, se puder falar assim, saí no meu melhor momento de forma. Ou seja, fui evoluindo e as coisas foram... fomos ficando, e neste caso com a Carla também, fomos ficando cada vez mais consistentes. Foi uma relação que foi crescendo e que foi evoluindo. Eu acho que fomos evoluindo, a nossa comunicação foi evoluindo. Saí melhor. Quem te ouvia nesse registro de Café da Manhã perguntou o porquê do fim? Sim, foram uns tempos difíceis. Fez parte do choque também? Sim, houve muita gente, enfim, a querer saber o que é que tinha acontecido e porque é que se tinha tomado aquela decisão. Isso foi complicado, quer dizer, não foi muito complicado para mim, terá sido mais complicado para, enfim, para quem entrou, lidar com isso, lidar com ali com uma certa animosidade, e quem entrava não tinha, quer dizer, não tinha culpa que eu lá estivesse dado antes, não é? Portanto, mas houve ali alguma indignação. Isso também quer dizer, hoje em dia as coisas ganham uma expressão maior, porque há redes sociais que, enfim, que empolgam as coisas e de repente há ali uma grande massa de pessoas indignadas, mas pronto, isso, as coisas às vezes parecem mais do que aquilo que são. Quer dizer, houve uma grande indignação, grande, quando digo grande, é esta escala que o Facebook, por exemplo, proporciona. Uhum. Não sei se é grande. Sim. Mas sim. Mas para se fazer rádio hoje em dia, mais do que um nome, é preciso ser um team player? Sim. Tens que... O nome aqui, eu acho que o nome não... Quer dizer, tens que ser um bom comunicador, tens que trabalhar... Mas tu estás ligado à história da rádio, invariavelmente. Ou não sentes esse peso em cima dos ombros? Nunca pensei nisso, sabes? Nunca pensei nisso. De facto, se pensar para o facto objetivo, sim. Mas isso não... Quer dizer, isso não, nunca foi isso que me moveu. Aquilo que me fazia acordar de manhã, às 5 da manhã e às 4:30... era divertir-me, era ir para a rádio e ajudar as pessoas de manhã a terem um bom dia. Era isso que me motivava. Nunca pensei, bora lá, mais um trimestre à frente e continuar a fazer história e nunca ninguém conseguiu tanto. Não é isso, não, nunca foi isso que me moveu e continua a não ser. Não, quer dizer, não, eu não vim para isto, eu não vim para a rádio para ser famoso, nem para fazer história. Eu começo na rádio num tempo em que a palavra famoso estava destinado a... Quer dizer, as pessoas não queriam ser famosas. Né? Havia pessoas que se tornavam famosas, mas não havia a ambição de ser famoso. Isso é engraçado, porque há dias houve uma colega minha que levou o filho lá para a rádio, e ele tinha ido aqui há uns dias antes, e então ela disse-lhe, olha, aqui é que isto aqui é que é a rádio a sério, esta aqui é mesmo a sério. E então eu estive lá com ele um bocadinho, enquanto estava a tocar lá umas músicas, eu estive com ele a fingir que estava no ar, e não estava no ar. Sim. Mas ele pensava que nós estávamos no ar. E então eu disse, o Eduardo é o maior, não sei o quê, toda a gente está a ouvir isto. E ele pensava, toda a gente está a ouvir isto mesmo? Eu, sim, toda a gente está a ouvir isto. É, então eu já sou famoso. Já. Calma. E ele tem, e eu fiquei a pensar naquilo, porque ele tem 7 anos. E depois eu tentei perceber porque é que ele queria ser famoso com 7 anos. E o ser famoso ali com 7 anos, naquele caso, era como se lhe desse superpoderes, como se lhe desse uma proteção para os miúdos que na escola descobriam que gozam com ele. Então, se ele fosse famoso, esses miúdos já não tinham como gozar com ele. Sabes? Eu fiquei a pensar nisto. Ele queria ser famoso, ele quer ser famoso, para arranjar ali uma capa de super-herói que o vai proteger daqueles que lhe fazem mal, não é? Mas achas que hoje a rádio pode ser vista como um trampolim para a fama? Para esse fenómeno das capas, para aparecer noutros locais? Quase uma equipa satélite para se mostrar? Eu acho que não. Acho que é mais a televisão. A rádio, com os fenómenos que tem tido, não pode ser vista também dessa maneira? Não. Acho que... A rádio é pequena demais para isso. A rádio é pequena demais. Não, acho que não tem... A rádio pode ser uma coisa... Para quem pensa assim, a rádio pode ser uma coisa apenas para estar a marinar. Agora, para quem quer, de facto, ser famoso, é a televisão. A rádio não tem sequer metade, nem um terço da projeção, não é? Mas é uma coisa boa para estares, enfim, se não tiveres nada para fazer. E eu digo isto, mas não me revejo neste esquema. Mas a rádio pode ser, para certas pessoas, um bom meio para estar presente, para estar ali a, enfim, para estar a marinar, mas não é através da rádio que a pessoa se torna hiper mega famoso. E como é que avalias essas, digamos, contratações dessas pessoas a marinar? És crítico em relação a isso? Não sou nada crítico, não. Nem estou a pensar em ninguém concretamente. Sim. Não vejo mal nenhum. Quer dizer, cada um faz as coisas como entender. Não, eu não... Quer dizer, eu estou nisto por paixão, e estou há muitos anos por paixão. Não foi para chegar a lado nenhum. Exato. Nunca foi para chegar a lado nenhum. Foi só para me divertir. Quem quiser utilizar a rádio para isso, desde que trabalhe e que faça as coisas como deve ser, epá, tudo bem. Mas segue-se esse lema, a rádio acima de todas as coisas? profissionalmente, claro. Sim, pá, no meu caso, sim. A rádio sempre foi uma prioridade máxima na minha vida. E dignificá-la e fazê-la bem. E às vezes sinto que ela é maltratada pelas pessoas que fazem parte dela. Uhum. Se calhar não a dignificam tanto, não a valorizam tanto. É um meio que se calhar é pouco valorizado pelos outros meios, porque as próprias pessoas que a interpretam também não a valorizam muito. Não sei se me faço entender. As audiências desvalorizam, neste caso, a guerra de audiências desvaloriza a rádio? Não, julgo que não. Quer dizer, as audiências... Torna a rádio o meio, o amor em percentagem? Não, julgo que não. As audiências, quer dizer, tudo tem que ser medido. O sucesso tem que se medir. Quer dizer, isto faz parte da sociedade em que vivemos e é saber lidar com isso, mas não é por neste momento ser segundo que gosto menos daquilo que faço. Não, a minha ambição é voltar a ser primeiro e habituei-me a ser primeiro, fui 10 anos primeiro. Mas isso não quer dizer, não, nem os que têm menos audiência têm menos qualidade. Sim. Quer dizer, são formatos diferentes. Hoje em dia em Portugal tens, enfim, acho que se faz boa rádio, tens pessoas que executam bem e tens várias rádios de vários formatos, que é bom, umas com mais audiência que outras. Quer dizer, tens duas que monopolizam, tens duas que, enfim, sim, que seca um bocadinho tudo à volta, mas depois tens projetos muito bons, tens coisas boas, tens a Radar, que é uma rádio, enfim, começo logo por aí, que se calhar é a mais pequena de todas aquelas que eu poderia falar, mas que é uma boa rádio. Pá, tens projetos como a Mega, como a Cidade, enfim, a Renascença, a Antena 1, a TSF, são tudo coisas diferentes, não é? São tudo coisas diferentes e cada um tem o seu público. Algum momento pensaste que podes ter sido vítima de um ataque de pânico em relação às audiências? Achas que a tua carreira sofreu danos colaterais não graves, atenção, com sim, com os números, sim, devido aos números? Sim, sou essa decisão que foi tomada foi com base nos números, não é? Sim. Não havia mais nada. Mas não há rancor, não há raiva? Não há nenhum. Nada? Não, zero. E falavas aí da questão das outras rádios. És pessoa de ouvir outros projetos, outros animadores, outros formatos? Desde sempre. Eu continuo a ser... para aprender, para saber o que se faz? Para tudo. Eu continuo a tentar ser um ouvinte de rádio, sabes? A quem foi dado o privilégio de também a fazer. É isso que eu gosto de ser. Eu sou um ouvinte, eu adoro ouvir rádio. E para aprender, porque continuo a descobrir coisas, epá, que fico, ei, que bom, isto está bem feito, está giro, gostava de fazer isto assim, ou porque é que não me lembrei de fazer isto assim, mas... E para conhecer, porque há sempre gente nova a chegar, gosto de ouvir quem chega, gosto de conhecer, gosto de saber quem são os que chegam, gosto de os conhecer, tenho o privilégio e tenho, pá, mas também trabalho isso, de conhecer gente em todas as rádios e de falar com eles e ter uma boa relação com eles, porque não os vejo como inimigos, vejo-os como, enfim, são adversários, que têm interesses diferentes dos meus. Mas temos uma coisa comum, que é a paixão pela rádio, não é? E, portanto, eu não os consigo ver como inimigos. Claro que não partilhamos estratégias, não é? Sim. Cada um tem as suas estratégias, pá, mas podemos falar de mais coisas sem ser da rádio, não é? Mas é bom estar com pessoas que têm a tua paixão. E isso, eu continuo a estimular muito isso. Gosto de conhecer pessoas das outras rádios e, pá, conheço praticamente, enfim, gente em todo lado. Com quem me dou bem. Contaste as horas de sono que perdeste em 10 anos de café da manhã. isso foi dramático. Dava um número grande. Mas também não perdi assim tantas, porque eu fui muito, neste tempo todo, nesses quase 11 anos, eu fui muito disciplinado. Uhum. E eu tinha que acordar às 5 da manhã, não me deitava às 11 da noite, nem à meia-noite, não, deitava muito mais cedo. Houve noites em que, enfim, fui para a cama às 7h30 e às 8h, porque estava muito cansado, mas também porque queria estar bem no dia seguinte, acima de tudo. E eu sempre quis acordar bem no dia seguinte, e se isso implicava ter que me deitar às 8 da noite, eu deitava. Mas esse acordar tão cedo, com o sol ainda muito, muito longe no horizonte, o que é que se perde em termos de vida pessoal? perdeste alguma coisa? Sim, sim. Perdi uns jantares, perdi, perdi uns filmes, se calhar. Mas ganhei muita coisa, ganhei mais. Ganhei mais porque aquilo que eu ganhei por fazer aquele, é diferente programa, fazer aquele programa, claro que é, claro que é. Mas sublinho, estou a gostar muito daquilo que estou a fazer hoje em dia. Porque voltei a fazer aquilo que fazia no início e tinha, de certa forma, já perdido essa rotina e está-me a dar muito gosto de fazer aquilo que estou a fazer hoje em dia. Claro que de manhã é diferente e é mais, enfim, não sei se... Tenho que ter cuidado com os adjetivos. Não sei se é mais desafiante, mas é diferente. Não és um homem de saudosismos, não és um homem de pensar naquilo que fizeste, mas naquilo que está para a frente, mas pergunto também se és um homem de comparações. Comparas o teu café da manhã com aquilo que é hoje o café da manhã? Não. São totalmente diferentes. São coisas diferentes. São a própria rádio... Também mudou. São coisas diferentes. Está, uhum. não tem comparação. Nem eu quero comparar. Não. E às 9:30 da manhã, além de acordar mais cedo, o que é que ganhaste? O que é que ganhei? Acordar mais tarde. Sim, acordar mais tarde. Sim. O que é que ganhei? Ganhei uma coisa muito, muito gira, que foi ter uma perspectiva diferente do tempo que ficou para trás. Ganhei ter a noção de como é que eu ia te explicar isto? Em relação a esse passado e a esses 10 anos, e à comparação que podemos fazer com isso, é como se tivesse estado ali no meio de um furacão em que tu às tantas já não percebes bem onde é que estás e andas ali meio autómato e tens sempre muita coisa para fazer e quase que não consegues parar para pensar e cometes alguns erros. E hoje em dia, e não percebes que estás a cometer esses erros, eu chamo-lhe erros, quer dizer, não... Estar de fora agora e olhar para aquilo que fiz permite-me perceber onde é que eu podia ter feito melhor, onde é que eu podia ter agido de outra maneira, até na relação com pessoas, uhum. Porque aquilo que eu sinto em relação ao passado é que é como se vivesse ali numa bolha em que está a equipa, está a equipa toda do programa e depois passa-se umas coisas à volta, mas de facto tu vives ali numa bolha que é a tua equipa e aquilo é tudo muito absorvente. O facto, a pressão de ter que ter sempre coisas para o dia seguinte, a pressão da liderança, de teres que... Enfim, tudo isso faz-te viver ali numa bolha e tu às tantas esqueces-te do resto. E eu hoje em dia, e na altura não me apercebi disso, eu hoje em dia consigo ter a noção que me desliguei sem razão de algumas pessoas com quem agora retomei o contacto, muito por isso, porque vivia numa bolha e só via o programa à frente. Estes 10 anos também te tornaram mais adulto? Sim, claramente. E sim. E eu já das primazia a outras coisas? Sobretudo estes dois anos, estes pós-café da manhã, acho que tenho crescido muito nestes dois anos. Têm sido muito bons. Têm sido muito bons porque têm-me permitido olhar as coisas de outra forma. Fizeram-te rever também a rádio e a própria vida de uma outra maneira? Redefiniste as tuas, digamos, prioridades? Sim, de certa forma. Era isso que eu te estava a dizer. Tento agora dar mais importância a coisas que na altura não tinha tempo para dar. E isso passa pelas pessoas. Desligaste da RFM? Se me desliguei? Quando estavas no café da manhã, desligaste da RFM? Não. Mas percebo a pergunta. Não, mas desliguei-me se calhar de algumas pessoas, uhum. Mas da RFM não, porque isso era impossível. Mas desliguei-me de certas pessoas, enfim, com pessoas que eu via todos os dias, mas que se calhar devia ter falado mais com elas, devia ter parado um bocadinho, mas não havia tempo. Não havia tempo e isso estou a tentar recuperar esse tempo perdido. E as pessoas têm-te dado essa oportunidade? Sim, sim. Não, nunca, eu nunca tinha... Nem nunca lhes disse isto. Isto é um segredo. Isto é um segredo. Mas eu, com certas pessoas, estou a tentar recuperar o tempo perdido, porque não tive tempo para elas e agora estou a tentar recuperar. O que é que deves à RFM? Devo muita coisa. Devo grande parte da minha carreira. Não gosto muito da palavra, mas deste percurso, que começa em 1988 numa rádio local em Santarém, que passa até 97, de 91 a 97 por uma rádio em Lisboa, Rádio Energia, e a partir de 97 até agora, ou seja, quase há 20 anos, portanto, devo muito à aprendizagem que tive nestes anos todos, devo muita coisa. Nesse miúdo que em 1980 começou a fazer rádio em... 87, sim. Não, mas nesse miúdo, nesse jovem, nesse luchete, digamos assim, se lhe dissessem, tu um dia vais ser líder de audiências e vais ser ouvido por 500, 600, 700 mil pessoas, tu não. Começavas-te a rir. Claro, não, nem... Isso é totalmente... Nem como a vida entra ao pé de ti do que estás, né? Totalmente. Coisa mais improvável, porque lá está isso. Quais foram os teus objetivos nessa altura? Em que é que tu... Continuam a ser... Eram os mesmos de hoje. Divertir-me. Era uma coisa que eu gostava muito. Gostava muito de ouvir rádio. Hoje continuo a gostar muito de ouvir rádio. E poder fazê-la também é muito bom. Portanto, passados estes anos todos, eu continuo a ter a mesma... Não evoluí muito nesse aspecto. Continuo a querer o mesmo. Havia plano B, se não existisse a rádio? Não havia plano B, porque nem houve tempo de haver plano A sequer. Isto aconteceu. Isto nem sequer havia plano A. Porque eu vou-te dizer como é que isto começou. Sim. Isto começou porque eu estava sentado num... A história é uma história que eu já contei várias vezes. É uma história... Estava sentado num banco de jardim com... Isto foi no tempo ainda em que as rádios... Enfim, havia as chamadas rádios piratas, que não tinham... Enfim, eram rádios que não tinham um alvará, que não podiam emitir, não é? E havia várias por todo o país. Em várias cidades havia duas, três, e nos bairros toda a gente tinha uma rádio. E no meu bairro havia, de facto, lá havia uma rádio. Eu conhecia a maior parte das pessoas que lá trabalhavam, entre aspas, enfim, eram tudo miúdos que iam para lá passar umas horas e passar a música, e aquilo era giro, não? Era mais pela coisa de, isto é uma coisa gira, não é? Pronto, e um deles, uma vez, no final, no mês de agosto, no final de agosto, havia muita gente de férias, e pá, ele estava sobrecarregado com trabalho, com fazer muitas horas, então perguntou se eu queria lá ir ajudá-lo. E eu na rádio, mas eu até sou gago, eu gaguejava um bocadinho, porque eu andava com um amigo, tinha um amigo que era muito gago, e eu próprio comecei a ficar gago. E então... E nessa altura eu era um bocado gago, então... Mas vais lá, pá, aquilo é só passar música e tal, não sei o que. Falava-se no início um bocadinho. Pronto, e é assim que começa. Foi desta forma que eu fui parar a rádio. Ou seja, num tempo em que eu ainda nem sequer pensava o que é que queria ser. Daí ter dito que não havia sequer plano A. Eu ainda nem sabia o que é que queria ser. Estava a estudar, estava no nono ano ou no décimo. E aparece esta hipótese. Ao mesmo tempo, pá, eu gostava muito de futebol, como os miúdos gostam nestas idades, nos 15, 16 anos, mas daí a poder ter sido jogador de futebol também não sei. Isto por causa do plano B, plano B. Ou seja, não havia plano A nem havia plano B, não havia nada. Isto surgiu e foi evoluindo, foi acontecendo. Fui trabalhando, que também é assim, acho que foi isso que também me foi ajudando, foi ter trabalhado. E as coisas foram acontecendo. És pessoa de regressar a Santarém? Sim. Tenho lá a minha mãe, tenho lá a minha irmã. Vou todas as semanas. És um orgulhoso ribatejano? Quer dizer, sou um ribatejano. Não tenho nenhum orgulho especial por ser ribatejano. Sou ribatejano. Gosto de... Enfim. Mas adaptaste bem a esta vida lisboeta? Consideraste-te mais um alfacinha? Hoje em dia... Ai, já me deu aqui. Tenho que só beber água um bocadinho. Sim. Vamos então esperar. Vamos falar sobre o Ribatejo e sobre Lisboa. Essa bonita dicotomia que existe... Na verdade, eu já estou há mais tempo em Lisboa do que em Santarém. Porque eu estou em Lisboa desde praticamente os 18 anos. 18 anos. Portanto, eu já faço mais parte disto do que Santarém. Eu vou a Santarém e já não conheço muita gente, ou não conheço praticamente ninguém. E a cidade está diferente, em alguns casos para pior, acho que está tudo muito, muito escavacado, muito, muito estragado, e tenho pena, porque, enfim, é uma cidade bonita, mas hoje em dia não acho que esteja em grande forma. Gosto muito de Lisboa. Gosto muito. Não me imagino a morar em Santarém. Fizeste parte de... Peço desculpa. fizeste parte de um projeto irreverente, que foi a Rádio Energia, que teve o seu regresso há alguns anos para uma Rádio Energia 2.0. Sim, sim. Foi os 20 anos. Os 20 anos. Era execuível pegar nessa radioenergia e fazer um projeto de igual dimensão e com igual impacto que existiu naquela altura? Ou tudo mudou que naquela altura houve a tempestade perfeita para que a radioenergia resultasse? Sim, foi um bocadinho isso. Foi um bocadinho isso. Mas eu penso que o projeto era... Acho que sim, acho que podia ser repetido. Embora naquele tempo, falas da tempestade perfeita, e acho que foi mesmo isso. De repente houve ali uma série de circunstâncias que permitiram que a energia aparecesse e rasgasse com tudo e criasse de uma forma nunca antes vista. Mas eu acho que era possível. Acho que sim. A Rádio Energia foi, e pegando aqui num termo de comparação com a televisão, foi o curto-circuito das rádios. Lançou muita gente para o mercado, uma espécie de Academia de Alcochete, por assim dizer, da rádio. Sim, muita gente. Muitos já eram, enfim, já eram estrelas, entre aspas, na altura. Pessoas. Isso é um período fantástico, porque é um período em que eu, enfim, ainda nessa comparação com a Academia de Alcochete, eu seria um juvenil ou um iniciado que de repente está ali a jogar ao lado, do meu Cristiano Ronaldo, que era o Nuno Santos, do meu Messi, que é o Miguel Quintão, enfim, do Augusto Seabra, do José Marinho. São tudo pessoas que eu nunca pensei na altura que pudesse vir a trabalhar com eles, não é? Eu já os ouvia, a maior parte deles na comercial, o Quintão, o Seabra, o Nuno Santos, e o Marinho no CMR, e eu estava na tal rádio local em Santarém, na Terceira Liga, né, a jogar na Terceira Liga, nos distritais, e de repente estar nesse projeto foi qualquer coisa de fantástico. É talvez o momento mais emocionante deste percurso. De toda esta história. Sim. Não és homem de recordar, mas foste obrigado a ter saudade ou a recordar quando a Rádio Energia voltou para aquele fim de semana. Sim, mas foi só um fim de semana. Foi só um fim de semana e isso foi bom. Não arrastámos aquilo para mais do que um fim de semana. Mas foi giro, porque foi um período muito engraçado para todos. Toda a gente tinha, enfim, 20 e poucos anos, e aquilo foi tudo muito especial para todos. E foi bom recordar aquele fim de semana, foi mágico para todos, foi muito especial, mas também lá está, ficou arrumado e seguimos em frente. Na segunda-feira seguinte, cada um com as suas vidas. Era um dossiê que precisava de ser fechado. Sim, eu acho que sim, acho que acima de tudo era isso. Terapia de casal, praticamente. Sim, foi um bocadinho isso, porque a energia teve uma espécie de, sei lá, teve alguns dois finais, teve um primeiro final, depois teve um final decisivo. Há um primeiro final em que, enfim, há um núcleo grande que sai e que depois vai para aquilo que é a Antena 3. Depois há o final concreto em que eu estive até ao fim, até em 97. Mas aquilo acabou tudo, quer dizer, acabou mal. As coisas acabaram mal. E acho que essa festa dos 20 anos que se fez, acho que foi, fechar a coisa bem. Acho que fazia falta. Fizeram-se as pazes com o passado. Hoje, falaste na questão da distrital da Terceira Liga. Hoje, a jogar na Liga dos Campeões, aceitarias ser a cara, a voz de um projeto deste género, caso surgisse? Caso o mercado assim o permitisse? Não, desculpa, não percebi. Falaste na questão das ligas e que estavas ao lado do Nuno Santos e de outras pessoas experimentadas na área. Hoje, a jogar na Liga dos Campeões, a jogar na RFM, se fosses convidado a ser uma das caras, uma das vozes para um projeto desta envergadura, também com gente nova, gente jovem, que estivesse a irromper no mercado, aceitarias ser essa espécie de mestre, tutor? Não, isso não. Nessa perspectiva, não. Na perspectiva de mestre, não. Isso não. Não tenho grande vocação para, para professor, eu, embora tenha dado aí um curso de formação há pouco tempo, mas eu interpreto mais isso numa de partilhar algum conhecimento que fui adquirindo e não de, de ensinar, não... Não me sinto nada professor, nem tutor, nem mestre, nem nada disso. Posso partilhar algumas coisas que fui aprendendo e que fui, enfim, e que fui fazendo, mas não... Mas sim, epá, isto é um mercado e estou no mercado, como todas as pessoas, não é? E disponível para falar com toda a gente. Não gostas do título de professor, mas tenho que te perguntar que conhecimentos partilhas com os teus alunos? Não há segredos? Não há segredos. Não há segredos porque isto... Eu encaro a rádio como uma arte, uhum. E cada um interpreta a arte à sua maneira. Ou seja... Não há medo que te tirem o lugar, por assim dizer? Não. Não, porque só existe um Zé Coimbra. Sim. Não é? Só existe um Ruben. Não é? Exatamente. E é isto que nos torna especiais. Portanto, eu posso... Não, nessa formação que dei... Eu falei abertamente, sem qualquer tipo de segredo, sobre tudo o que fui aprendendo, uhum. Não é? Mas quer dizer, tu podes saber a teoria, não é? Mas depois interpretá-la, cada um a interpreta à sua maneira, e é isso que torna o trabalho depois especial no fim, não é? Tu sabendo a mesma coisa que eu, não vais fazer exatamente o mesmo igual. Que eu. Uhum. Não vais fazer da tua maneira. Isso era uma coisa, isso foi uma coisa que eu insisti muito com aquelas pessoas que estiveram comigo lá. Fazer as coisas à nossa maneira. Ter, enfim, é importante olhar à volta e ver e ter algumas referências, pessoas, enfim, que tu gostas de ouvir, pessoas que tu gostas de ver, e tê-las, é bom tê-las como referência, mas depois cada um tem que criar o seu próprio estilo e fazer as coisas à sua maneira, que foi sempre aquilo que eu tentei fazer. Fazer as coisas à minha maneira. E, portanto, quer dizer, não se trata de segredos, não há segredos. Quer dizer, segredo é comunicar, é falar com as pessoas e ser direto e elas perceberem o que nós estamos a dizer. Mas existe agora tendência para uma certa imitação e para uma má competição na rádio? De se querer chegar a certo sítio por portas e travessas, por assim dizer. Acho que me estás a compreender. Não. Mas chegar mais longe com essa competição, mas uma má competição. Traindo até os próprios colegas, algum não. Ego mais... Pá, felizmente não tenho. Nada. Quer dizer... Comigo não se passa nada. Não tenho. E a questão das imitações? Há vontade de imitar X, X e X? Notas isso? Eu acho que é normal quem começa a ter referências e às tantas está a imitar. Isso acho perfeitamente normal. Eu também imitei. Sim. Também imitei. Mas depois há um tempo em que tens que deixar isso. E ir criando o teu estilo, fazendo à tua maneira, não é? E copiar não não leva a nada, não é? Como é que definirias o estilo José Coimbra, se houvesse definição? É um estilo... Sou rigoroso, uhum. Sou rigoroso com aquilo que digo, ou seja, tenho que ter a certeza daquilo que estou a dizer. Não sempre respeitei muito o microfone e sempre achei que... És perfeccionista. Sim. Uhum. Perfeccionista. Demasiado. És o teu maior crítico. Demasiado. Sim, sou. E às vezes isso é dramático viver nessa... Sim. Viver nessa constante insatisfação, porque isso gera uma grande insatisfação. E nunca está bem, não é? Nunca está bem. E ouvir as coisas e nunca gostar delas a 100%. Isto podia ter feito assim, podia ter feito assado. E nunca está bem. Tu próprio, dizer tu próprio, é que nunca está bem. Eu sou uma vergonha, o que é isto? Sou uma vergonha. Sim, mas será isso? Será o perfeccionismo, o rigor? O bom senso? Saber para quem é que está a falar? É importante sabermos sempre para quem é que estamos a falar, para que possamos falar um bocadinho a língua dessa pessoa, que ela nos possa entender. Uhum. É fundamental saber quem é o target. É fundamental. É isso. E quando para ti tudo estiver bem, quando te ouvires e disseres, pá, realmente isto soa bem, é sinal que tens que deixar a rádio. Tem que deixar. Pronto, vou-me embora. Isto para mim está tudo bem, vou-me embora. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca, jamais vai acontecer. Não, não. Porque, pá, eu acho sempre que... Isto é doentio, sabe? Sim. É doentio. Eu vou ouvir esta entrevista e eu vou achar, pá, mas porquê é que eu disse isto? Eu não devia, mas é... Eu não vou partilhar isto, não vale a pena. Não, porquê é que eu disse estas coisas? Pá, isto não faz sentido nenhum. Não me sinto bem, muito bem neste papel de entrevistador, de entrevistado, aliás. Não me sinto bem. Mas... Porque acho sempre que não tenho nada de especial para dizer às pessoas. E se eu critico isso nos outros, que é, mas porque é que dão tempo de antena a esta pessoa se ela não tem nada para dizer, a não ser ter um bom rabo, ou ter, enfim, uma cara gira. E eu às tantas não quero ser isso, não quero ser, mas porque é que estão a ouvir esta pessoa se ela não tem nada para dizer, não é? Portanto, eu tenho sempre muita relutância em dar entrevistas. Mas aqui estou. O velhinho José Coimbra fará rádio? Não, acho que não fará. Acho que não fará. Há um tempo para terminar, para fechar a porta e dizer adeus. Sim. Não, não. É até me dar prazer, até eu gostar de estar e até que as pessoas gostem que eu esteja, mas não, nada de forçar. Isto há um tempo em que vai acabar. Mas sem ser esse amor genuíno que sentes, não há nada mais que te prenda à rádio? Gratidão, alguma dívida de gratidão neste caso, juntando as duas palavras? A rádio, enfim, eu sou... Isto, como é que eu te o próprio dizer? Amor tem que ser arrumado, um dia. Foi a rádio que me ajudou a ser aquilo, que me ajudou não, que me tornou naquilo que eu sou hoje. Eu sou um produto da minha paixão radiofónica. É verdade, porque isto começa numa altura... Pá, nos 15 anos, nos 16, em que a pessoa, enfim, ainda é um jovem inconsciente. E eu fui, enfim, fui-me formando através da rádio, não é? Com as pessoas que fui conhecendo, com o trabalho que fui vendo os outros a fazerem, e fui crescendo com isso. E eu próprio fui-me formando como pessoa, muito graças à rádio e às pessoas. As pessoas são tudo, as pessoas com quem eu me fui cruzando. É parte da tua vida. É uma grande parte da tua vida. É uma grande parte da minha vida. O que é que muda na vida de um homem ao ser-se pai? Muda o deixar de pensar. O foco já não está em ti. O foco já está. Mas achavas-te o centro do mundo? Não me achava o centro do mundo, mas as decisões que eu tomava eram só decisões. Sim. Tendo em conta a minha pessoa, não é? E a partir de certa altura, as decisões que eu tomo já não são já são a pensar noutra pessoa. Exatamente. Não? Portanto, sais de ti e passas a pensar em função de uma pessoa que existe e pensas no futuro dela e pensas no melhor para ela, ainda que isso possa trazer alguma angústia e alguma... que às vezes traz e alguma... viver aqui numa certa... incerteza? Há medo do futuro? Não. Que o futuro pode trazer? Ou não trazer, neste caso? Não. Eu acredito no futuro e acho que o futuro vai ser cada vez melhor. Pá. O futuro, isto vai ser... És um otimista? Sim. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Pá. Foi eu era muito pessimista. Muito pessimista e tornei-me um otimista. Porque acho que isto só tem tendência a melhorar. E os miúdos, como a minha filha, que agora tem 2 anos, pá, acho que vão ter uma vida boa. Portugal bateu no fundo. Não é que esta tenha, não é que a minha vida tenha sido má, a minha vida tem sido muito boa até aqui, mas acho que isto vai... Portugal bateu no fundo, e acho, quer dizer, ainda não sei se chegou ao fundo, não sei, já deve ter chegado ao fundo, sim. Eu acho que já bateu no fundo e já deve estar a subir um bocadinho. A partir de agora só pode melhorar, até piorar outra vez. Mas perspectivas, aquilo que poderá ser a vida da tua filha, ou como na rádio há pouco falávamos, é deixar tudo acontecer naturalmente. És um pai muito, digamos, galinha. Ah, sopa, isso vai ser... Sempre. Isso vai ser dramático, pá. És um papá protetor. Sim, claro, claro. Ainda por cima é uma menina, pá. Sim. Isso vai ser muito complicado, aquelas primeiras saídas noturnas para... Mas já pensas... Já penso nisso. Porque isso, hoje em dia é tudo muito rápido. Hoje em dia os miúdos saem com 11 anos, saem. A minha não vai sair com essa idade. Mas já penso muito nisso, porque ela tem 2 anos. Pá. Daqui por 10 anos já me vai pedir para sair à noite. Ou menos, se calhar. E não vai sair. Ela já te ouve na rádio, já te reconhece. Isso já é muito engraçado. Ela diz que toda e qualquer pessoa que fala na rádio é o papá. Ela tem noção que eu falo na rádio. Sim. Ela não sabe o que é a rádio, mas enfim, ela sabe que há alguém que fala ali e quando alguém está a falar é o papá. O papá, quero ouvir o papá. No outro dia queria ouvir o papá, mas o papá estava no carro com ela, mas o papá não podia falar na rádio. Não é? Quero ouvir o papá. E o papá fala ao domingo à tarde, isto foi num sábado, só amanhã, o papá hoje não, só amanhã. Mas é engraçado. Como é que gostavas que ela um dia se recordasse de ti? Qual era a marca que gostavas de deixar na vida dela? Que fui um bom pai, só isso. E chega. Que a pessoa que, enfim, que fui um bom pai. A geração Coimbra pode continuar assim na rádio? Vês a tua filhota a fazer rádio? Já notas ali algo que não está muito virada para essas andanças? Não, ela adora cantar, adora música. E a Luz Edição 33. O primeiro disco que ela ouviu tinha... Ela tinha para aí 6 meses. O primeiro disco que ela ouviu foi o disco dos Daft Punk. Ela estava... Qual violeta, qual que é? O disco deve... Ela nasceu em outubro de 2012. O disco dos Daft Punk deve ter saído aí em março de 2013. Março, abril. Bem, ela estava no berço e eu queria muito ouvir aquilo. E nós tivemos a ouvir o disco dos Daft Punk. Eu acho que isso foi decisivo, porque ela é maluca por música. A música preferida dela hoje em dia é o Blame, do Calvin Harris com o John Newman. A miúda é maluca e... E gosta do Pharrell Williams. Gosta do Pharrell, pá. Estamos a falar de uma criança com 2 anos. É incrível. Mas eu não gostava que ela fosse para a rádio. Não. Não, não gostava. Achas que iriam aliar talvez o fator Cunha? Sim, estaria sempre presente. Estaria sempre presente isso e teria que lutar sempre muito mais que os outros. Teria que ser sempre muito melhor que os outros. E isso não é justo. Ser benfiquista é acreditar em Jesus todos os dias? Pai, eu não sou grande fã do Jesus, devo dizer. Finalmente encontrar alguém que não é fã do Jesus. Não sou. Porquê? Grande. Porquê? Explica-me. Eu acho que há um episódio que... Isto agora vai ser interessante. Há um episódio que marca a minha desilusão. Aquele tiro de joelhos. Não, ainda anterior a isso. Para já isso acho inqualificável. Nunca poderia ter feito isso. De joelhos no Dragão. Impossível. Isso é demasiado... Pá, isso é demasiado estúpido, não é? mas há uma coisa que eu fiquei... Pá, isto é futebol. E os resultados no futebol... Pá, pronto, há surpresas. Mas eu não quero dizer, não lhe perdoo, não é isso, mas custou muito perder uma meia-final da Liga Europa em casa com o Sporting Braga, com todo o respeito pelo Sporting Braga. Mas era o Benfica que estava ali a jogar em casa com o Sporting Braga e não vai à final da Liga Europa porque perde ou empata em casa com o Braga. E depois perde lá no Estádio Akson. Foi qualquer coisa, fomos eliminados pelo Braga na meia-final da Liga Europa e o treinador não consegue motivar os jogadores para chegar à final da Liga Europa, a jogar em casa com o Sporting Braga, com todo o respeito pelo Sporting Braga. Pá, eu desde aí fiquei... Mas qual é a tua relação com o futebol? Além do Benfica, és pessoa de ver jogos e de acompanhar Liga Espanhola, Liga Inglesa? Pá, na verdade, e sem isto pode soar um bocadinho presunçoso, mas na verdade o meu clube é o Chelsea. Já foste a Londres ver o Chelsea? Eu vou muitas vezes ali. Pá, isto parece muito presunçoso, eu não sou nada assim. Mas a verdade é esta. Mas não era antes de José Mourinho? Ou não, não era José Mourinho, na primeira época, 2004. Isso é... Eu sou do Chelsea desde 2004, basicamente. Mas sou mesmo. E isso tem a ver com um período mais difícil da minha vida, em 2004, com a morte do meu pai. Uhum. E o Chelsea ir a Londres, às tantas, tornou-se... A minha vida era tão má nessa altura. A minha vida era tão má e nunca ninguém se apercebeu disso. Porque eu estava no café da manhã nessa altura. Exatamente. E ria muito de manhã. A Carla Rocha conta essa história. Eu ria muito e era tudo muito divertido, mas o meu pai tinha morrido. E aquilo era tudo muito mau, a minha vida era muito má nessa altura. E uma das coisas que me fazia, que me dava alegria, eu gostava muito do Mourinho. Ainda ele era treinador do Porto. Porto, e eu já admirava a postura dele e vibrei com a vitória do Porto, quer na Liga Europa, quer depois na Champions. Eu era do Benfica, mas que, acima de tudo, gostava da personagem do Mourinho. E foi isso que depois, em 2004, eu podia ir a Londres ver um jogo do Chelsea, mas era uma coisa diferente da minha vida. E então, e logo, logo nessa primeira vez, isto parece história da carochinha, mas nessa primeira vez que eu vou ver um jogo, eu conheço o José Mourinho nessa tarde. Deu-se, foi um acaso. Sim. E a partir daí mantemos uma ligação até agora. Eu tenho ido quando ele esteve em Milão, eu ia ver jogos do Milão. Ah, do Inter. Fui do Inter durante duas épocas. Foi o meu clube durante duas épocas ou três. Fui do Real Madrid durante algumas épocas. Mas o Chelsea foi sempre muito especial, porque o Chelsea fez parte de uma terapia, foi uma terapia, de facto. Era uma terapia para mim. Eu adorava ver os jogos, e nem estou a falar de ir a Londres, estou a falar de ver os jogos ao sábado à tarde em casa. Em casa, aquilo para mim era um dos melhores. Tu vês como a vida era má. Era um dos meus melhores momentos da semana, era ver que chegassem às 3 da tarde e ver um jogo do Chelsea na Sport TV. Portanto, era mesmo má a vida, não é? E isso foi um tempo que acabou por ser muito, muito especial, e eu ter ficado com um grande carinho pelo clube, porque depois também conheço pessoas lá, conheci o Hilário, que depois foi para lá também, o guarda-redes, que é grande amigo meu hoje em dia, que está ligado ao clube ainda. Já não como jogador, mas continua ligado ao clube. E de facto, eu hoje em dia sou mais... Isto pode parecer muito estúpido, pá, perdoem-me, mas eu sou mais, hoje em dia, o meu clube é o Chelsea e o vibro é com a Premier League. É verdade. Matic, Hazard, Fabregas e Messi. Era um meio-campo de sonho. Pois, dizem que o Messi agora adicionou o Courtois e o Filipe Luís no Instagram. Está tudo, mas isso é o Chelsea também, sim. Está tudo a... E tem umas quantas dores de barriga para não ir treinar. Dizem que está tudo aí... Vamos ver, isso era bom, era bom. Messi no Chelsea era fantástico. E era, eu acho que até era bom para ele. Bom para ele, para acabar com aquela... Com aquele mito que só joga bem no Barcelona e não sei o quê. Não, e era um campeonato. Um campeonato até o melhor do mundo. Era interessante ver o Messi no outro campeonato. E neste caso no Chelsea. Acho que era muito bom. E o tempo passa a correr. Faltam 5 minutos para terminarmos o primeiro Conversa de Esquina de 2015. E tenho que te perguntar isso. Perguntar isto, aliás. E só respondes se quiseres, claro. Mas... onde é que se arranjam forças quando se tem um pai doente e o pai morre para fazer rádio, para acordar as pessoas e para acordar essas pessoas com um sorriso? Onde é que foste buscar essa força interior? Nem eu sei. Não sei. Isso foi... Quer dizer, hoje em dia posso falar sobre isso abertamente, não tenho problema. O meu pai teve uma pancreatite, que é uma coisa que eu nem sabia que existia, até ao dia em que ele entrou no hospital e esteve nos cuidados intensivos do Hospital de Santarém durante seis meses, quatro deles em coma, e os outros dois, enfim. E eu todos os dias lá ia, durante esses 6 meses, estivesse eu onde estivesse. Nós, foi numa altura em que fazíamos o programa, às vezes ao vivo, andámos em Vila Real, em Portimão, em Coimbra, e eu estivesse onde estivesse, ao meio-dia estava em Santarém, ia lá, e aquilo, enfim... Não havia... Eu tinha que lá ir, não, quer dizer, não podia ser de outra forma. Mesmo estando ele em coma. Mas depois, no dia seguinte, havia o programa. E era um bocadinho também terapêutico durante aquele tempo. Não é que eu me esquecesse, porque nunca me esquecia. E estava sempre à espera que o telefone tocasse com uma má notícia. Mas aquilo acabava por ser um bocadinho terapêutico, porque eram ali três horas que eu me divertia um bocadinho, que eu podia, dentro do possível, não é? Pá, de onde é que vieram as forças, não sei, não sei explicar, mas também não tinha como, o que é que eu ia fazer, não é? O que é que eu ia fazer? Mas é preciso ser-se bom ator? Sim, sim, sim, claramente, claramente. Fui, mereci ao Oscar, pá, melhor papel dramático, pá, mereci ali o Oscar, aqueles 6 meses foram dramáticos. Mas acima de tudo fui profissional, que é aquilo que eu sempre quero ser. Foi assim que eu aprendi e acima de tudo fui aquilo que me ensinaram a ser, que é a ser profissional e a trabalhar com rigor e a fazer as coisas com respeito pelo ouvinte. E foi isso que eu fiz durante esse tempo. Só as pessoas mais próximas é que sabiam do problema. Nunca se falou disso. E sabiam as pessoas do hospital, claro, que me conheciam. E me perguntavam como é que eu consegui. Sei lá como é que eu consigo. Tenho que fazer. Tem que ser, não é? Não há outra hipótese. E consigo. E ria-me. Eu às vezes pensava, o que é que estas pessoas vão pensar de mim? Tenho o pai a morrer no hospital e ele está a se rir na rádio, não é? Havia muita espécie esquizofrénico isto quase, não é? mas de facto isto acontecia e deixou moças. Acho que depois disso a minha cabeça não voltou a funcionar como era antigamente, porque isso deve ter deixado moças. Depois de tudo isto e desta conversa, quem é o José Coimbra? É um homem da rádio. Ora, nem mais, foi a primeira edição das Conversas de Esquina em 2015. José Coimbra, muito obrigado pela tua presença, és um excelente, foste o melhor padrinho possível para este regresso das Conversas de Esquina em 2015. Voltamos então na próxima semana, beijinhos e abraços, até lá. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like